Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Ih, olha uma lâmpada ali no chão. Deixa eu ver, quantos volts tem essa lâmpada? Você tem 3 desejos. Nossa, hein? 3 desejos. Eu acho que eu queria 4 pessoas para poder falar sobre filmes e séries. Seu desejo é uma ordem. Mas não é só isso. Acho que eu queria também que essas pessoas falassem e eu pudesse ouvir no meu cotidiano, assim. Tipo um podcast? Tipo um podcast. Seu desejo é uma ordem. O nome desse podcast pode ser Além dos Ecrãs. Esse é o meu próximo desejo. É um ótimo nome. Vou realizar todos os seus desejos de uma forma bem chata. Brincadeira, watch this! Muito bem, deixe a sala de cinema, desligue o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop. Discutida e debatida por 4 estudantes de jornalismo. Muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Eu sou o Caio Coutinho. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Aladdin, né? O filme aí que muito antigo e tá vindo nessa leva nova dos filmes de live action da Disney. Alguns são bons, alguns nem tanto. Será que esse foi bom? Vamos ver, né? Antes de começar, eu queria trazer que eu trouxe no último podcast sobre o filme Kingsman. A gente conversou sobre Kingsman e a gente ficou na dúvida se teria um 3 ou não. E justo no dia seguinte me vi uma matéria que confirmou que vai ter o 3 e que ele encerra. Nossa, eu fiz um barulho com a caneta aqui. Ele encerra o... Ele vai encerrar a série, então vão ter 3 filmes, mas antes desse terceiro ser lançado, vai ter uma prequel, né? Um antes, né? Como é que a gente chama no cinema? Que vai contar da história antes de Kingsman e vai sair em 2020. Então, muito bom esse filme aí, né? Todo mundo aqui gosta de Kingsman. Ah, os dois não assistiram, né? Vai ter que assistir. Ficou de recomendação. Ficou de recomendação, vocês vão ter que assistir, porque é bom demais. Eu tô me planejando pra assistir esse filme no final de semana, os dois. Boa. Pois é. E eu sarei da gripe. Duda, você sarou da sua gripe? Mais ou menos, minha voz ainda tá meio... e eu tenho que contar pra vocês que eu assisti o Aladdin animação depois do filme, logo depois eu reassisti a animação. Então eu cheguei em casa e eu vi ela de novo. Então eu vou confundir muita coisa aqui, porque eu já não lembro mais do filme do live action, acho que eu vou confundir umas coisas com a animação, e aí vocês me corrigem, mas... eu tenho pelo menos os contrapontos aqui bem em mente. Ótima ideia. Antes da gente começar essa discussão de fato, né? Vamos pro nosso quadro Entrevista com o Inespecialista. Inespecialista, dessa vez eu falei certo, né? Falou. Falou. Tá bom. Entrevista com o Inespecialista. Hoje o nosso quadro maravilhoso conta com a presença de Lucas Eduardo Silva, ou Ledu, para os mais íntimos. Sobre séries e comédias, você é especialista, né, Ledu? Exatamente, Dudinha. Desde The Office até Friends, assim. Comédia é a minha especialidade. Muito bem, assim. Como o nosso programa hoje é sobre Aladdin, era meio difícil encontrar um mini especialista sobre Aladdin, né? Um clássico da Disney. Mas fala pra mim, Ledu, você nunca viu Aladdin ou já viu pelo menos o desenho? Eu não lembro de ver o desenho, mas acho que eu já vi sim um pouco, porque eu lembro daquele tapete. Deus do céu, maravilhoso tapete. E você lembra mais ou menos da história ou, tipo assim, só lembra de cenas? Não, não lembro da história, nada. Maravilhoso. E vendo o trailer do live action, que é o que a gente tá falando hoje, você acha que a trama sobre o Aladdin, que é aquele ladrão que se apaixona pela princesa, ela se mantém no desenho ou não? Eu acho que não, porque eu não lembro dele ser um... dela, não lembro de príncipe, princesa, eu não lembro muito disso. Então realmente temos um mini especialista na área, achei que seria impossível encontrar, mas encontramos, não é mesmo? E Ledu, você sabe me dizer de quando é a versão original de Aladdin, sim, tem uma noção? Vou chutar 1983. 83. 63. Chutou baixo, chutou baixo. 92. Quase. Quase, mais ou menos, né? E vamos testar, então, seus conhecimentos sobre a história, que pelo que eu vi é bastante vasto. Ledu, você se lembra qual é o nome da princesa do filme? Não. Você não lembra que não tem aquela lembrança dela de verde, assim? Cabelos volumosos. Eu não sei. Você fala princesa, eu penso na Rapunzel, na Branca de Neve, na Bela Adormecida. É a Jasmine, Ledu. Isso, é verdade. Lembrou? Lembrei. Muito bem. E, Ledu, você sabe mais ou menos me dizer? Porque tem um gênio, né? No filme. Você tem essa noção? Will Smith. Olha, ele tá sabendo até um pouco. É que ele é do humor. É verdade. É verdade. Esbarra aí nos seus conhecimentos gerais. Exato. Edu, você sabe quais são os três desejos do Aladdin? Tipo assim, se você tivesse a lâmpada aqui agora, quais você acha que seriam os desejos? Os meus ou do Aladdin? Pode falar os seus e depois você pensa nos dele, talvez. Então, os meus eu não sei, eu acho que... Eu não consigo pensar em desejos agora, mas eu queria muito ter algum poder, tipo, de teletransporte. Porque eu não gosto de pegar ônibus. Acho que não tem outra coisa pra falar. Dinheiro, eu gosto dinheiro, de dinheiro também. Então. E acho que eu vi pelo trailer que queria um rei. Ele queria um rei ou um trono. Eu lembro que tinha um monte de piada no trailer. Faz sentido. Isso, é. Pra... Lembra, em consideração que ele era um ladrão, né? Sim. E aí ele se apaixona pela princesa. Exato. Muito bem, então tá bom. Tá mais ou menos. Quer que eu te fale quais são? O quê? Os desejos dele. Pode falar. Ele deseja se tornar um príncipe, pra que ele possa se casar com a princesa. Depois, ele é jogado no mar, assim, e aí ele precisa se salvar e ele deseja... Na verdade, ele inconscientemente deseja se salvar. E, no final, ele deseja que o gênio seja livre, pra que ele possa se libertar daquela lâmpada. Muito bonitinho, né? É cafona. Que cafona. É bonitinho, Edu. Enfim, o filme, não sei se você se lembra, assim, na sua memória. Você falou que lembra do tapete. Tem muitos animais no elenco principal do filme. Elenco principal, sim. Você sabe me dizer quais desses... Eu vou te dizer as opções e você tem que me dizer se esses bichinhos são do time dos bonzinhos ou dos vilões, tá bom? Um deles é o papagaio. Um papagaio vermelho. Malvado. Malvado? Amigo de quem? Você sabe o nome do vilão? Ah, eu não lembro. Tem um cajado, um negócio assim. Não lembro. Jafar, o papagaio é o Iago, ele é do mal mesmo. E o tigre? Do mal. Do mal. Com certeza. Ele é o fiel escudeiro da Jasmine, ele é do bem. Entendi. Maravilhoso. E o macaco? É do bem. Do bem, é o Abu, maravilhoso. E Ledu, você sabe me dizer o nome da música principal do filme? Isso aqui, se você não souber, você vai levar um chute aqui embaixo. É aquela que eles cantam no trailer? No trailer. No tapete. Eu não sei o nome daquela música. Como eu acho, eu acho. Eu posso dar uma opinião? Dá uma opinião. Eu acho muito brega música que tem. É, filme que tem música e os atores cantam. A gente vai brigar aqui. A gente vai brigar muito feio agora. Menos High School Musical. É, perfeito, High School Musical. Enfim, o nome da música é Um Mundo Ideal. E ela ganhou até o Oscar de melhor música, tá bom? Só pra você saber, porque é perfeito. E agora, você sabe me dizer, tem uma média de quanto o Aladdin arrecadou nas bilheterias brasileiras na última semana? Deixa eu pensar... 20 milhões. Bom chute. 19,2 milhões e ele desbancou Vingadores Ultimato, que dos dias 23 a 26 de maio fez 7,5 milhões só. Maravilhoso. Muito que bem. Muito que bem. Você tem alguma consideração pra fazer sobre o filme? Contar sua vasta opinião a respeito do tema? Eu não tive nenhum interesse mesmo de assistir o filme, de verdade. Eu acho que é um tema... Eu acho muito batido. Príncipe, princesa gênio da lâmpada. A hora que eu vi o Will Smith sendo gênio, eu fiquei muito envergonhado. Porque ele só era o Will Smith azul, aí eu fiquei muito envergonhado. E eu acho que é isso, mas pro pessoal aí que gosta, é um bom filme pra ver. Eu nunca vou ver, pretendo nunca ver. Que lindo, essa é uma mensagem boa pro final do filme aqui. Maravilhoso. Muito obrigado, Ledu. Esse foi o nosso quadro Entrevista com um Winner Especialista. Como assim o cara nunca assistiu Aladdin? Pelo amor de Deus, Ledu. Eu acho horrível isso aí. Gente, mas isso é coisa... Nem assisti, eu lia o livro do Aladdin no... Eu tinha um livrinho, uma coletânea clássico, de livro. Como assim, né? Ninguém tinha essas coletâneas. Sim, eu tinha. Enfim, Eu acho que quem fala mal de musical tem o caráter mal intencionado. Eu acho também. Isso. Como assim, mal de musical? Eu não lembro nem aonde eu assisti Aladdin. Não sei que canal passava. Não sei. Eu sei que eu já assisti várias vezes, mas é obrigação assistir Aladdin. Lógico. É isso. Então, pra quem não conhece Aladdin igual o Ledu, alguém me fala um pouco sobre, antes da gente discutir sobre o filme? Vamos lá, gente. Aladdin, o filme original é de 1992, se não estou enganado. E veio. Não está enganado. Não estou enganado, né? E a versão agora live action de 2019, uma versão que segue nessas sequências de filmes live actions da Disney, né? Já veio com Mowgli, Rei Leão vai sair esse ano também. Conta a história de um jovem, humilde e ladrão, que descobre uma lâmpada mágica e nessa lâmpada mora um gênio que pode conceder 3 desejos para ele. É, o filme foi lançado no Brasil na semana passada, mais precisamente no dia 22 de maio. E tá fazendo um dinheirinho bom, né, na bilheteria. Incrivelmente. Incrivelmente. Será que merece? Tan, tan, tan, tan. Vamos discutir isso hoje. É, e tem o Will Smith como gênio, né? A gente tem que discutir hoje o Will Smith nesse papel aí, porque eu não gostei do CGI dele. Eu achei que... Assim, eu acho que o personagem tá bem caricato, mas eu acho que faz parte, por ser uma animação da Disney ali dos anos 90. Mas a gente vai discutir isso hoje. Eu acho que vale a pena discutir o Will Smith, assim, porque desde que começou a campanha publicitária do filme, todo mundo já caiu em cima com o Will Smith ser azul, com esse CGI. Um monte de gente começou falando, ah, já tá horrível, esse filme vai ser péssimo, esse CGI é horrível. Será que foi? Falaram muito. Da voz dele também, eu ouvia muito e eu concordava que ele tem uma voz meio esquisita pra ficar cantando. Ele é mais do hip hop, mas nas músicas... É, eles fizeram um remix das músicas eles e modificaram, né? Tem, sim, bem mais um hip hop. Eles modificaram a música pro Will Smith e aí no final até que encaixou. Funcionou pra, né, mim. Apesar de eu preferir dublado, né? A dublagem segue. Eu não sei agora se segue a do original. A original. Acho que segue, pelo menos a do gênio é a original. É eu vi a série animada. E lá o gênio é muito mais palhafatoso do que o gênio do Will Smith. Então a dublagem fica completamente diferente, porque o dublador ele se esforçou muito mais ali, igual o Robbie Williams, quando ele, sim, fez o gênio dele, que é um gênio muito melhor. Mas vamos, não vamos entrar nesse ponto ainda. A gente gostou do filme? Como é que é? Eu gostei do filme. Eu acho que funciona bem ali a química entre o Aladdin e a princesa, que eu acho que é o principal que tinha que funcionar, né? Uhum. São os dois protagonistas. Mas eu tenho algumas coisas que me incomodaram, e uma delas é o CGI, não só do gênio. Eu acho que aquela cena que o Aladdin e a princesa estão passeando... Não, eles voando no tapete. Eles é voando feio, no viu? Tapete. Nossa, e aí canta a música principal, que a Duda vai me falar agora, como é que chama a música? O Mundo Ideal. O Mundo Ideal. É assim, eu achei... A fotografia feia e aquele CGI horrível, eu fiquei muito incomodado. E o Jafar eu também não gostei, porque... Nossa, precisamos conversar sobre o Jafar. Precisamos conversar sobre Jafar, porque é um vilão que na animação tem aquela voz grossa, né? Uhum. Aquele vilão que todo caricato, todo gente, feio. É outro Jafar. Aí mas, é nossa. Outro Jafar, é todo... Mas vendo a animação, todos os personagens são outros. Não tem nenhum que é igual. Que... Mas pelo menos uma coisa que eu acho que eles seguiram um pouco parecido é tipo assim... Os personagens são parecidos, tipo, a fisionomia deles. Pelo menos me remeteu a isso, sabe? Mais ou menos. Menos também. O Jafar. Não, menos o Jafar não tem como. Mas de personalidade, nem um traço, gente. Não tem nada a ver. Ah, não. Isso mudou bastante nada mesmo. Nada a ver. Nada mas a ver. Eu acho isso bom. Eu acho que não, eles... É. Eu acho que isso foi muito interessante. Eu acho que o principal que me agrada no filme, na verdade, é que nessas levas de adaptações, a maioria dos filmes acaba sendo exatamente igual ao original. Então, Cinderela foi exatamente igual ao original. Cinderela? Bela e a Fera. Uhum. Tem esse filme? Sim. É, tem o filme. É o filme Cinderela. Que é o Robb Stark que faz, o príncipe. Pois é. É, enfim. Você vê a importância que esse filme tem. Então, por exemplo, exatamente, Bela e a Fera é igual ao original e os dois são totalmente esquecíveis. Tem Mowgli também. Não, mas Mowgli ainda Mowgli tem uma é diferença, legal. Assim. Mas Cinderela e Bela e a Fera, pra mim, são totalmente esquecíveis e acaba que fica no mesmo, sabe? Não posso dizer que são filmes ruins, porque eu gosto do original e eles fazem igual ao original. Mas o Aladdin, eu gosto ainda mais porque ele vai numa leva um pouco diferente. Por exemplo, a Jasmine, no filme original, o Gui vai saber me dizer bastante porque ele viu ontem, ela não tem essa ambição de ser a sultana, de ser, ela tem essa dependência do Aladdin, e no final o Aladdin vira sultão, que não faz muito sentido, porque né, ele era dia da rua, e aí no ele na... é muito malandrão. Exato. Ele é muito melhor no tipo assim, no filme, a Jasmine ser sultana faz todo sentido, porque ela estudou pra aquilo, sabe? E aí no original, a Aladdin ser sultão não faz tanto sentido assim. Então, a Jasmine ela é uma surpresa boa no filme eu mesmo. Eu acho porque bem bom. Eu acho que, pra mim, a melhor cena do filme é aquela música dela. a que ela canta. Eu acho que foi uma música muito boa. E aquele negócio do tempo tá parado e ela puxar o negócio. Eu adoro esses efeitos especiais. E ela puxa a cortina fica parada e tá toda uma emoção. Eu gosto muito dessa cena no filme. Eu acho que a atriz, ela atua muito bem nessa cena. Mas ela não condiz muito com a outra Jasmine. Mudou completamente a Jasmine. Porque a outra Jasmine, ela também é uma mulher muito forte, ela tem seus ideais, mas ela é uma mulher muito mais apaixonada. Sim. Ela é completamente apaixonada pelo Aladdin. Mas eu não acho que... Ela fica completamente devastada quando ela descobre que talvez ele tenha morrido. E, então, eu acho que muda um pouco as motivações dela mudam um pouco, mas ainda assim representaram uma mulher poderosa de novo. Ela já era uma mulher poderosa falando assim... Tem uma hora que tá o Jafar, o pai dela, e o Aladdin discutindo sobre... Não, eu vou casar com ela? Eu devo casar com ela? Não, o Jafar vai casar com ela, sei lá o quê. E ela fala assim, ó, vocês três não são ninguém pra decidir meu destino. E sai brava, sei lá o quê. Então, tipo, ela já tem a noção de que ela não é o outro que vai decidir por ela. Ela vai se decidir. Né? No fim de tudo, talvez não tenha mudado tanto, então. O caráter feminista da personagem sempre esteve lá. Sim. Só acho que cresceu, aumentou, e mudou, né? Exatamente a motivação, assim. Se tornou uma coisa maior e mais adequada para os tempos que a gente vive, por exemplo. Os tempos mudaram, né? Exato. E os traços dela mudaram um pouco, assim. Tipo, ela era uma mulher que usava... Ela me lembra um pouco da Viúva Negra nos filmes da Marvel. Tipo, ela usava um pouco da... na animação. Ela usava um pouco da sensualidade pra enganar o outro, inclusive ela usa isso no Jafar. Ela tinha uns tricks mais espertos assim na cabeça, ela tinha umas jogadas, ela era meio espertona, igual o Aladdin, sabe? Isso mudou um pouco no filme. Mas eu acho legal ter mudado faz isso. Bem sentido. Eu gosto mais da personagem... Não, não sei, eu gosto porque, das duas. Porque isso é uma coisa que tipo, tem muito em todas as personagens femininas de todos os desenhos, sabe? Não, o principal poder delas é a sensualidade. Não é isso. É tipo, ela tá sendo... Não é isso. Mas eu acho não, que é isso. Não, eu entendi. Isso. É. Eu entendi o que você por exemplo, tá querendo isso dizer. Não é uma coisa que a Branca de Neve faria. Tipo, não é uma... Ela tem um diferencial. Ela já era uma princesa diferente das outras desde o começo. E agora ela ainda mais diferente, né? Ela ainda mais poderosa. Agora sultona com esse novo ideal. Eu gosto mais agora. Vou falar, eu acho que ela... Eu achei a personagem muito, muito interessante. A atriz é boa, eu já tinha visto alguns trabalhos dela, alguns trabalhos dela, e eu acho bem interessante. E a música, Gui, é muito interessante porque é a única música que foi escrita para o novo filme. Né? Foi escrita pelo povo do La La Land. Isso, exatamente, dos mesmos produtores lá do La La Land. O Grande Circo, né? Rei do Show. O Rei do Show. O Rei do Show é bom. É. E o Aladdin? Eu gosto do Aladdin. Eu também gosto do Aladdin. Ele é engraçadinho. Eu acho que as cenas mais engraçadas são dele. Mas ele também, na animação, ele é um cara bem mais despojadão. Ele é mais despojado. Ele é mais inteligente também. Tipo, ele pensa na malandragem que ele vai fazer. E aquela cena dele... Por isso que eles mudaram bastante. Uma cena dele que ele chega na Jasmine lá como rei e não sabe o que fazer. Fica... Nossa, como que eu vou chegar nela? Aquilo lá, o Aladdin da animação, isso nunca aconteceria com ele. Inclusive, ele chega, quando ele tá como rei, ele fica bem mais assim, agora eu sou um rei, então eu vou agir como um rei, aí ele chega nela todo espalhafatoso, eu vou usar essa palavra que eu já usei e agora ela tá na minha cabeça, mas ele chega bem mais assim, eu sou rei, sei lá o quê, ele nunca tem essa trava, ele é um cara bem malandro, esperto, muito esperto, danado, menino danado. Eu gostei do personagem no filme, mas eu achei a atuação dele muito fraquinha, assim, achei... A de todo mundo, na verdade, eu achei que, tipo, não é a melhor atuação que a Disney poderia ter feito, sabe? Realmente, as atuações são bem... demais no Will Smith. Né? Exato, as atuações são bem normaizinhas e aí chega no Will Smith e tem aquela coisa que é, tipo, rouba a cena de total, né? Quando ele não tá na cena, você até sente falta dele na cena, de tão grande que é a participação dele. Ele é bom. E eu gosto da... Você falou da CGI, eu gosto da CGI do gênio quando ele faz as pilantrices dele ali. Isso. Quando ele traz coisas do nada, assim, eu acho que ficou muito bonito. Eu senti que o rosto dele ficou meio desconfigurado. Não sei se vocês... Se eu tô viajando aqui, mas eu acho que, tipo, os movimentos que ele faz no rosto, os traços do rosto dele ficaram meio esquisitos. Mas, voltando ao que a Duda falou sobre o gênio, sobre o Will Smith, eu acho que ele roubou a cena, mas eu não acho que os outros atores, tipo... É porque o Will Smith é... por si só, né, é o melhor ator do elenco ali, mas eu discordo do Léo, eu não achei que o ator do Aladdin é ruim, tipo, eu acho que ele... Discordou. Eu acho que ele... Trita. Eu acho que ele faz o que dá pra fazer ali. Não, é, mas acho que ele quis dizer que não é ruim. É que é normal. Tipo, não é nada grandioso que você vai se lembrar depois. Nossa, o ator do Aladdin. Não, com certeza não. Não achei normal, não. Achei ruim. Então essa é a minha opinião. Menos que normal. E eles fizeram um gênio Will Smith. Eles nem pensaram pra falar assim, Will Smith, atua igual o gênio. É gênio, atua igual o Will Smith. Porque é um outro gênio. Não. Então, eu acho que muito... Eu fiquei pensando nisso depois. Porque tipo, a gente assistiu dublado o filme, né? E eu acho que muito da que a gente falou, nossa, tá igualzinho o filme, era muito por causa da dublagem mesmo e não exatamente pela atuação do Will Smith. É, não. Porque não é, sei é se, muito se a diferente. Gente... Eu acho que assim... Se a gente assiste legendado, talvez fosse uma outra experiência. É, a dublagem realmente ajudou mesmo. Eles trazem algumas referências do que o gênio faz na animação. Por exemplo, na hora que ele tá explicando os desejos, os passos aí, tipo, duplicar a cabeça do gênio. O Will Smith aparece com duas cabeças. Mas eu gosto muito de uma coisa que o Will Smith não faz, é porque o gênio, ele parece que tem, tipo, múltiplas personalidades. Então, toda hora ele tá imitando alguém. Aí o Robbie Williams tinha que fazer uma voz diferente de comissária de bordo quando eles estão viajando no tapete. E o dublador também... Ah, eu vou falhar agora, hein? Infelizmente. Alguém pesquisa pra mim, por favor. Mas o dublador também brasileiro fazia outras vozes, mudava totalmente o personagem. Isso só aparece isso naquela o Smith cena. Não faz. Isso só aparece naquela cena que ele tá escolhendo a roupa. Que ele realmente muda a voz só naquela cena. E o Gene fazia isso toda hora. E pra mim é incrível. Nossa, o Gene é aquele cara que ele, tipo... Ele não. Ele é. Como é que chama? Déficit de atenção. Não só isso. Ele é hiperativo, ele não consegue parar. Então ele fica fazendo um tanto de coisa ao mesmo tempo. Isso eu achei muito interessante. E não tem isso no filme. Voltando pro que o Caio falou, realmente, quando ele tá só falando como gênio azul, é estranho o CGI. Quando começa aquelas loucuras, assim, um pouco meio que... Por ter tanta coisa na tela e tanta coisa acontecendo, funciona acho pra mim. Bonito. Mas quando ele tá realmente falando, é bem melhor quando ele tivesse, se ele tivesse normal, assim. Eu pesquisei aqui, o nome do dublador do gênio aqui no Brasil é Márcio Simões. Que é o mesmo dublador do Coringa. Certo. Do Heath Ledger. É, sim, sim. Verdade. Ele é perfeito, Márcio. Ele é muito bom. E do Hades, de Hércules, que é perfeito também. Eu acho que de tudo, o que eu mais gostei, por mais que tenha sido muito diferente, eu não acho que isso é um ponto ruim do filme, ser diferente da animação original. Até porque, assim, você adaptar um filme animação pra live action é a mesma coisa que se adaptar um livro pra um filme. É. Você só tá adaptando pra mesma mídia. Tem um ponto interessante na adaptação, porque eles quiseram fazer, pra ser uma longa-metragem, um filme mesmo, eles quiseram eles quiseram fazer uma história que tivesse uma... Como é que a gente fala? É uma sequência, uma cronologia mais bem explicada, tipo, encher mais essa cronologia. Vou explicar o que eu tô falando aqui. Por quê? Por exemplo, o Aladdin e a Jasmine se apaixonam já de cara. Quando eles se conhecem ali no mercado, eles já se apaixonam na animação. Então, ela já fica perdidamente apaixonada por ele. Quando ela descobre que ele morreu, que ele não morreu, foi um trick do Jafar, ele fala que ele morreu porque achou que ele tinha sequestrado a princesa e tal, mas na verdade ele tá preso. Quando ele acha que... Ela descobre que ele morreu, ele fica muito abalada e tal e tal. O gênio... Ele já fica muito amigo do gênio, logo de cara, os dois já ficam muito amigos, choram pelo outro toda hora. Aquela cena debaixo d'água é muito mais... Tipo, o gênio salva ele muito mais fácil lá, tipo, é só... Ai, meu Deus do céu, Aladdin, vou te pegar e vou te levar embora. Porque ele tá muito desesperado, que ele não quer que o amigo dele morra. Naquele momento, eles já são muito amigos. Então, no filme, eles tentaram construir isso melhor, né? Tipo... demorar um pouco mais pra introduzir essa amizade dos dois, eles foram sendo amigos aos poucos, o amor também da Jasmine não foi na hora também, foi um pouco mais demorado. Ter aquela amiga, a Dália, que é uma personagem completamente nova, não tem ela na animação, ter a Dália ali pra ajudar a Jasmine a criar esse amor também, então foi tudo... É pra ser um filme, então eles fizeram uma história, porque na animação mesmo, às vezes tem uma coisa que é muito jogada, uma cena já acontece muito em sequência da outra, mas isso era uma coisa muito típica das animações antigas, que o filme era menor mesmo, é uma coisa normal. Eu não achei tão bem construído no filme a amizade do Aladdin com o gênio. Eu achei que ficou meio... Pois é, não é bem construído, é, mas bem é construído. Melhor construído do que no, na animação. Porque lá é não é que é jogado, mas acontece muito rápido, sabe? É, às vezes se tem química e se funciona, ok. Mas no filme eu acho que não funciona tão bem. Assim, não é que funciona... Tipo, a gente aceita, mas eu acho que fica corrido. Eu acho que, tipo... Tem uma hora que o gênio fala que eu quebrei regras por você e tal, e eu me senti meio tipo, será que se o filme já me mostrou uma amizade tanto assim, tipo, e eu fiquei meio pensativo, eu fiquei meio incomodado nessa parte. Eu também tenho que pensar que o gênio é uma pessoa que não vê outra pessoa há 10 mil anos. Sim. E só de ter alguém ali com ele e que não seja um imperador que fala só, ah, eu quero dinheiro, né, ser uma pessoa que teve uma interação com ele ali, já é uma coisa... Faz sentido. Né? Eu faço amizade fácil também. Faz, nossa, se alguém, você faz. Se alguém chega pra mim e fala assim, nossa, eu queria que você me ajudasse num romance, em vez de você me dar dinheiro, fala, tá, e a gente vira muito amigo. Voltando a falar sobre coisas icônicas como gênio, coisas icônicas era o Jafar, era um dos principais vilões. Vilões! Acho que a Eduarda não melhorou. Faz 2 meses que ela tá com esse problema. Voltando a falar sobre coisas icônicas, o gênio, o Jafar também era icônico, era um dos principais vilões da Disney. E nesse filme eu acho que a gente precisa falar sobre isso mesmo. Porque... Gente, o Jafar é incrível na animação. Ele é perfeito. Não, e não só o Jafar, o Iago. Eu queria tocar nesse ponto dos animais. Iago. Gente, o Iago é tão bom no filme. Ele é muito malvado, tipo... E ele conversa, ele não é um papagaio que fica... Ele conversa, ele fala. E ele é ácido. Ele solta umas ironias, assim, umas é coisas danado. Muito legais ele que é no filme faz falta, eu acho. Faz falta. Todos os animais fazem falta no filme. O macaco também, o Abu, ele é muito melhor na animação. Tipo, ele tem uma... Personalidade? Não. Ele é despojado. Ele é melhor. Ele é despojado. E tipo, o tigre, o... Como é que ele chama? Rajá. Ele também é muito melhor na animação, porque tipo, ele chora pela Jasmine, ele conforta ela tá toda hora ali com ele. Ele aparece muito mais, ele tem uma importância. Eles cagam pros animais ali no filme. São mal aproveitados. Mas tipo, eles até deram uma explicação de que estão... Pra ser um filme humanizar um pouco mais, tirar um pouco dessa fantasia. Mas aí eu fiquei pensando e... Aladdin é uma história contada por um mercador que quer vender a lâmpada dele, porque ele quer vender os produtos dele. Uhum. E você, que é o comprador ali, que você é a câmera, não quer comprar nada. E tá indo embora e ele chega com a lâmpada e fala, essa lâmpada é de uma história. E aí ele conta a história. E o mercador é o gênio. Não, não é? Então, na animação não é. Não. Eu pesquisei isso aí, porque a gente comentou. A gente assistiu o filme todos juntos e a gente acabou saindo comentando algumas coisas. Me fala. O Léo levantou ontem que o mercador era o gênio e o Gui achava que era o Jafar. Mas não, acho que não era nenhum dos dois. E no final, o que aconteceu? Quando eu pesquisei, o mercador, em nenhum momento ele é citado como gênio na animação. Você viu isso ontem? Nenhum momento ele fala. Não, e ele só aparece no começo. Exato. Também. Só isso. Na. Pesquisando, eu descobri que o Robin Williams faz a voz do mercador. Isso, eu notei também. Então, o que acontece? Não é citado que é o gênio, mas como é a mesma voz, acaba que pode ser que ele realmente seja aquela pessoa, sabe? Mas então, e pode ser também que ele não seja o gênio, pode porque é tudo uma história inventada. Sim, na minha cabeça, ser. Aquilo é tudo uma história inventada, que o mercador tá só contando pra vender seu produto, e nada daquilo aconteceu. Sim, pode mas ser. Aí mas aí seria coincidência eles colocarem o gênio do Will Smith contando a história no começo do filme, no live action. Exatamente. Terminando a história no final. E também, outra coisa, pode ser que também no gênio no Will Smith também tenha sido uma história inventada e que ele não seja um gênio de verdade. Também pode ser. Também. Tudo uma história inventada. Mas eu acho que tem essa relação entre o cara que conta a história e o gênio. Existe pra mim essa relação. Não sabemos se é o gênio ou se é um cara que só inventou e se colocou como gênio na história, mas existe. A gente tá falando bastante aqui do Robin Williams, né? Que dublou o gênio na animação original. Ele ganhou um prêmio especial no Globo de Ouro pelo trabalho como dublador. É tipo assim... Muito Hippie Rob Williams, que ele era sensacional mesmo. Eu sou apaixonado pelo cara. Mas voltando ao Jafar, gente, eu senti muita falta do personagem. Porque ele, no, na animação, ele tem uma força, assim. Ele rouba a cena, tipo assim... Divide a cena com o gênio de tão grandiosa que é a presença dos dois, assim. Eu acho o Jafar incrível. Eu acho que ele só perde pro Scar. É. De Rei Leão. Pode ser. Mas, tipo assim, a figura dele é icônica. Aí no filme, a figura dele é meio... Tá. Não, ator coadjuvante de Dez Mandamentos. É. Não. É isso. Nossa, a figura dele é esquecível. Pois totalmente. É. A voz dele no filme original é tipo uma voz meio sedutora, assim, um negócio meio louco. Eles chamam, eles estão chamando esse Jafar de Jafar Gostoso, que é um ator que ele tem um tanquinho muito bem definido. Mas então, é chato. E tipo, o Jafar não é gostoso, ele é horroroso, ele é feio. É repugnante, ele é velho. Sabe? Ele é velho na animação. Ele é tipo, velho. É um cara de 50 e poucos anos e colocaram um de 30 pra fazer ele no live action. E mudar, quiseram colocar ele como um ladrão. É o velho da Arábia. É, isso faz sentido. Eu também pesquisei, porque na animação eles não falam dessa origem do Jafar. Ele não é um ladrão. Então, não tem nada disso, ele é um feiticeiro. Exatamente. Sempre foi um feiticeiro. E na animação ele usa muito mais das feitiçarias dele que a gente não vê no live action. No live action a gente já vê ele achando. Ele já sabe da caverna, do nada. E na animação ele tá procurando um escaravelho que quando você junta, eles mostram a caverna. Sim. E a caverna mexe, fala. É um tigre que se movimenta, não é só uma coisa estática. Mas, de novo, eles quiseram tirar muito dessa fantasia no filme. E pois é, eu acho que eles desenvolveram tão bem algumas histórias, né? A da Jasmine é bem desenvolvida, do Aladdin, de certa forma, também. E aí eles esqueceram da história do Jafar, tipo assim, do plot dele na animação, assim, que é muito maior e muito mais específico do que no filme, que é, tipo, só o vilão lá que tá querendo poder. É só o poder, né? Tipo, é o poder pelo poder. Pois não, não tem uma motivação maior. Mas eles tentaram. Uma coisa até interessantinha ali no Jafar é que eles tentaram dar uma explicada melhor. Porque na animação é muita coincidência, porque precisa do diamante bruto lá, né? Na caverna só uma pessoa pode entrar e só aquela pessoa vai conseguir de verdade, que é o diamante bruto. E o Jafar vai nas areias que ele tem lá, nas areias do tempo, sei lá, que ele tem a magia dele, e as areias mostram que o diamante bruto é o Aladdin. E é uma puta coincidência ser o Aladdin e o príncipe Ali, não faz sentido ali, é só uma coincidência mesmo. E no filme eles tentaram dar um sentido por que o Jafar vai atrás dele, porque ele viu ele ali com o príncipe ali, sei lá o quê. E da animação, não. Bom, mas eu acho que a gente tem que também pensar em pontos positivos do filme. E pra mim, o ponto mais positivo do filme, depois dessa história da Jasmine que eu já comentei, são as músicas, né? Eu acho que tem grande papel as músicas ali. Eu tinha medo do live action deles mudarem muito a música e como era a performance no filme, e eu achei sensacional, achei muito bom. Pois é, a gente tá só comparando aqui basicamente, então continuando comparando as músicas, eu achei que eles deram uma melhorada boa nelas, ficaram mais animadas, principalmente as do Will Smith são melhores, mas agora a principal, que é a Whole New World lá, eu achei que ficou mais fraquinha. Acho que na animação eu achei mais fraca. Ela tem um... Não, sim. Eu gostei. Ela chorou, eu vendo, chorei, viu? Nossa, absurdo, gente. É porque é emocionante, né? É emocionante. A música é muito bonita. A música gente, é muito bonita. Gente, a Duda chorou, né, gente? Sou chorando, eu choro em todos os filmes que a gente falou até agora. Acho que eu só não chorei em John Wick, porque, né? No 1 você chorou. Mas dava pra chorar. No 1 eu chorei, no John Wick 1. John Wick 1 ela chorou. É lógico o doguinho morrendo, gente. Não, mas, ela enfim. Chorou na hora que ele recebe o cachorro. É porque é emocionante, a mulher o cachorro acabou de morrer. Também chora. Vamos voltar pro Aladdin aqui. Eu vou aproveitar o gancho que a gente tá falando das músicas aqui. Eu tava olhando uma lista de premiações da animação e o que mais se sobressai nos prêmios são as músicas. No Oscar, o filme teve 5 indicações. Ganhou como melhor trilha sonora e melhor canção original. E a canção é A Whole New World, que é o mundo ideal. E as que não ganhou, mas foi indicado, é o melhor som, melhor canção original, Friend Like Me, que é a música Você Nunca Teve Um Amigo Assim. Mas isso é muito interessante. Eles tiveram 2 músicas indicadas no Oscar. E também ganhou, e também foi indicado como melhores efeitos sonoros. No Globo de Ouro, eles ganharam como melhor trilha sonora, de novo, melhor canção original com A Whole New World, o prêmio especial para o Robbie Williams, pela dublagem do gênio, E também foi indicado como melhor filme de comédia musical e melhor canção original Friend Like Me e Prince Ali. Então, tipo, as músicas do filme são uma coisa que, tipo, reverbera desde 92, né? São muito bonitas. E eu acho que esse sentimento de que o mundo ideal acabou não sendo tão grandioso é porque no filme ele é o grande momento do filme. Então a gente já tinha essa expectativa. E aí chega no filme e acaba que é só igual. E aí fica, tipo, tá. É, e foi. Tem o CGI que foi ruim deles voando no tapete. Sim, porque, por exemplo, no A Friend Like Me, esqueci. Amigo. Nunca teve um amigo Nunca assim. Nunca tive um amigo assim? Nunca teve um amigo assim? Eu acho muito legal o CGI, assim, nas brincadeiras do GN e tal. Então aquela música, pra mim, ficou muito legal. Não, e eles deram uma melhorada boa na música, porque é um hip hop que entrou ali que ficou mais legal. Mas, voltando a falar sobre aquela música, né, Speechless, que é a música que eles criaram para esse filme, né, da Jasmine. Eu não gostei muito da performance no filme, me incomodou um pouco. Eu acho que, fui ler um pouco também, eu acho que pela música ser muito pop, assim, diferenciou muito das músicas do filme e me incomodou a sonoridade, não sei. Eu acho bonita, acho que tem potenciais de Oscar, assim, foi escrita pra ser música de Oscar, mas me incomoda, assim, a performance no meio do filme, assim, me incomoda um pouco. Eu achei que ela... Pode até... Eu não tinha parado pra pensar desse lado que ela destoa um pouco por ser mais pop, mas eu achei que ela... Eu gostei da performance dela, eu gostei que encaixa na hora do filme, e eu gostei da atuação da sim, a atuação da atriz, é boa. A atriz é linda, inclusive, mas eu gostei, sim. Eu gosto também dela, mas eu não gosto muito da música, não gosto da performance, não sei, me incomodou eu acho bastante. Os efeitos do filme... Nessa música também, eu acho muito tosco. Pra mim, é efeito especial de série adolescente. Eu acho que não é tão ruim quanto série não, da de música e do filme em si, assim. Ah, tá, porque, sei lá, eu gostei muito desses efeitos da hora da música. Eu gosto muito desse negócio de parar o tempo, assim. Saber fazer, já que é tão fácil de filme adolescente. eu acho que os efeitos desse filme, no geral, não funcionam. Eu acho que a Disney deveria ter caprichado mais. E se em Rei Leão tiver esses defeitos, assim, eu vou ficar incomodado. Porque, tipo, Aladdin, beleza. Mas Rei Leão é totalmente dependente do CGI. Eu acho que essa foi a impressão que eu tive. Que eles tiraram um pouco de dinheiro desse filme pra investir no Rei Leão. Ah, tá. Porque eles sabem o peso que esse filme do Rei Leão vai ter. Vamos torcer pra você estar certo, Léo. Tô com medo. Já disseram que vai ter umas coisas diferentes, o que é bom, né? Mas, vamos sei ver, lá. Vamos eu aguardar. Eu acabei de receber a informação aqui também que Ledu também não assistiu o Rei Leão. Nossa, ô Ledu. Aí então, é demais, pelo né, amor gente? De Deus. A gente vai fazer uma caçada ao Ledu. Eu vou fazer uma coisa que você vai entender. O Ledu, o Ledu tá aqui com a gente quando a gente tá gravando esse episódio aqui. A ama da Jasmine, que é a Dahlia, ela é a mesma atriz que interpreta a irmã do Jake Peralta em Brooklyn Nine-Nine. É verdade, Brooklyn Nine-Nine. E é muito interessante, porque ela é um alívio cômico ali, que funciona muito bem no filme. Eu acho muito interessante. Ela é uma personagem ótima. Eu gostei, gostei muito bem. Gente, antes de encerrar, e o final do filme? Vocês gostaram? Gostaram do final ali do Jafar? É um final que dá a entender que não teremos sequência, né? Então, eu fui olhar também porque eu não lembrava, mas Aladdin tem sequência, né? Tem o original, sequência, tem sequência. O retorno de Jafar. Mas também o final é o mesmo. É igual, não, né? Sim, Não deixa brecha pra sequência na animação. Também. Mas o que eu pesquisei e dei uma olhada também é o negócio do gênio, porque na animação meio que ele continua com os poderes. Ele continua com os poderes, Isso eu tinha estranhado também no filme. Isso, e no final o gênio parece. É por isso mesmo que eu falei que ele não deixa brecha. E até pra aquela sequência em que o Will Smith aparece no futuro ali, que ele tá contando a história, dá a entender que já passaram uns anos, então só se ele, sei lá, contar a história de novo. É, porque ele tá com os filhos, né? É. E os filhos estão razoavelmente grandes já. Né? E as sequências são o Retorno de Jafar, tem o Aladdin e os 40 Ladrões, né? Também depois, são 3 filmes. E eu realmente não gostaria de ver uma sequência, eu acho, que se continuar o mesmo Jafar. Nossa, então, não gostaria mesmo. Mas podem fazer com outro vilão. Ele ficar envelhecido, ele envelhecer. Pode ser. Aí ele e aí colocarem finalmente. Um Jafar melhor. Pode ser que funcione mais, mas eu não sei. Eu sou meio resistente, acho que não precisa de uma continuação, não. Eu queria deixar claro aqui também que, assim como em todos os filmes desse podcast. Lá vem, gente. Aladdin também tem referências à Marta de Batman vs Superman. Onde que tem a Marta nesse filme? Na hora que Jasmine vai na toca do Aladdin e aí ela toca o violãozinho dele. Ela toca a música e o Aladdin vira pra ela e fala assim: minha mãe tocava essa música. E ela vira e fala: a minha mãe a também. A minha também. Gente, Marta está em todos os olha, lugares. Olha, essa cena não tem no na animação. Porque não existia Batman vs Superman naquela época. Veio só depois. É só óbvio. Depois. Nossa, você realmente incrível. Fica pensando, depois que você assiste todo o filme, qual é a Marta desse filme? Eu tenho uma conexão com o Zack Snyder. E que às vezes vem um insight e eu solto para o público. É isso aí. O Leonardo hoje tá inspirado. A gente vai encerrar o nosso debate. Não, antes a gente tem que dar uma nota. É verdade. É verdade. Então, é isso aí. O Leonardo tá inspirado. Vamos dar uma nota agora para Aladdin. Guilherme. Eu não vou cortar essa parte que eu falei que a gente tinha que dar uma nota. Você repetiu à toa. É verdade. Tinha ido bem. E eu também não vou cortar que você repetiu à toa. Enfim, 0 a 50. Alguém já tem alguma... Ué, aproveita aí que você já tá falando. Aproveitar que eu já tô falando. De 0 a 50, visto que eu assisti a animação logo em sequência ao filme, vou dar uns 28. Nossa, rigoroso ele. Vamos lá, eu vou dar 34. Eu tava pensando em dar entre 30 e 35, então vou dar 32. Eu dou 38 pro filme, acho ele bom, mas peca em algumas coisas. Também acho ele bom, eu só tô comparando demais aqui, infelizmente. É, não. Mas é bom, tem que ter essa... O Ledu tá dizendo que pelo trailer ele dá 2. Ai, Ledu. Para, Ledu. Então agora é isso. Sim, agora posso encerrar? Normalmente sou eu que encerro. Você tá querendo? Não, mas hoje eu peguei a palavra. Posso? Vai com fé. A gente vai encerrar nosso debate por aqui e vamos para os nossos próximos quadros. A noite dará abra, e o dia também. Bom, chegou a hora de entrar no nosso quadro E Se, que é o nosso quadro de possibilidades, onde a gente levanta casos que poderiam acontecer e se tal personagem fizesse tal coisa e se tal coisa acontecesse no filme. É, a Duda já falou que tem algum E Se pra soltar, pode falar. Meu E Se é, e se o tapete não tivesse dentro da caverna ali? Porque ele não teria conseguido sair daquela taverna. Ah não, ele morria. Que é por causa da lava, né, senão... Muito morria. Louco. Realmente. E o tapete isso, E o tapete é o principal ali, naquela música Mundo Ideal, ele se ele não tivesse. Não existiria. Não, e na animação o tapete é um personagem ainda mais sensacional. Ele já conhece o gênio, ele que mostra pro Aladdin onde é que tá a lâmpada. Tipo, aquela cena que tem do tapete tá preso na pedra, não tem na animação, né? No live action ele tá preso na pedra e o Aladdin ajuda, ele sai e fica satisfeito. Mas na animação, ele tá com vergonha de chegar no Aladdin e no Abu. E aí ele chega, o Abu não gosta dele, o Abu tem medo dele, fica gritando pra ele. Aí o Abu é tão melhor. Nossa. Eu gosto bastante do Abu da animação. Nossa, também ele gosto. É muito melhor. Gente, ele é danado, ele é bandido, ele não gosta de fazer as coisas, mas ele tem um coração bom no fundo. Muito bom. É, e no filme ele não tem tanto destaque, né? Não tem, eles tiraram o destaque dos animaizinhos. Uma pena, porque são muito bons, principalmente o Iago. Mas eu saí completamente do tapete aqui. Você tem mais alguma coisa pra falar do tapete? Você gosta do ornamento do tapete? Eu gosto, acho bonito. Ele é bonito, é. Acho chique. Eu tenho um e se também. E se, na hora que Aladdin está na caverna junto com seu amigo Abu, o Abu não pega o Rubi? Não acontece problema nenhum, ele pega... Mas aí ele ia conseguir dar a lâmpada pro Jafar. É, verdade. É, esse é um problema forte. E aí o Jafar, será que ele ia fazer tudo que ele fez? Não, ele teria, mas acho que feito tudo que ele fez, só que não teria tanto impacto, tipo assim, dele querer ser o mais poderoso, ele ia ser só ser o sultão, entendeu? Acho que pararia por aí. Não sei... Acho que não teria ninguém pra parar o Jafar, porque o Aladdin não ia conhecer nada, o gênio não ia conhecer o Aladdin, porque tanto no filme quanto na animação, o gênio ajuda muito o Aladdin, tipo... Uhum. No filme ele manda o tapete atrás do Aladdin, na animação ele... Aí ele faz um negócio lá também, enfim, ajuda muito. Então se eles não se conhecessem ali, não teria, o Jafar provavelmente teria... Todo o poder que ele quer. Que na verdade era só governar a terra deles lá. No filme ele quer invadir as outras terras e tudo mais. Mas ele queria só governar. Eu tenho um IC que o o Ledu trouxe aqui, que eu acho que é interessante até. Se não tivesse música em Aladdin... Não teria todo o impacto. Nossa, não tivesse trilha sonora. As músicas são muito necessárias, mano. Eu acho que dá pra fazer um filme de Aladdin sem música, eu acho que... Mas teria que mudar algumas coisas, eu acho que seria um filme diferente. Ia ser um filme muito mais de ação, eu acho. Ia ter mais luta do Aladdin, pulando nos muros, ia ser um negócio mais... Inclusive não teve a cena da cobra, que o Jafar vira uma cobra gigantesca. Sim, que pega, é muito boa essa cena. Mas eu acho que funciona muito bem a música no filme. Tipo assim, por ele ser naquele ambiente das Arábias, do negócio e tal, todas as músicas condizem muito com o ambiente, e eu acho que é muito legal. Mas eu acho que ela é mais necessária no live action do que na animação. Na live action eles, tipo, exploraram pra que as músicas fossem necessárias. Na animação ela vem tão do nada, tipo, eles estão ali de boa e do nada vem uma música. E você gosta da música. Eu parei pra pensar agora em um filme que também não funcionaria sem música. Aquele Em Ritmo de Fuga, Baby Driver. Já assistiram? Baby Driver? Claro, aquele filme é moldado em música. Não funciona sem música. É moldado na música. Tem muitos filmes que não funcionam sem música. Música é essencial. Como é que chama em português? Em Ritmo de Fuga. Quando você falou em ritmo, eu pensei que era No Ritmo de Chicago, que é uma série que fazia a Cici e a Zendaya. Eu amo. A Cici, eu não sei o nome dela de verdade. É Bella Thorne. E a da Zendaya no... Zendaya... Ai, eu não lembro. A da Zendaya no programa. Eu não lembro, mas é muito boa. É muito boa essa não série. Lembro, mas eu gostava também. No Ritmo de Chicago. Dançava tanto. Shake it up. Shake it up. Por que a gente tá falando disso? Não sei. Não, mas é bom. É muito bom. Porque eu não tenho mais um IC. Alguém tem mais alguma coisa? Eu lembro de um IC. Qual IC? Ledu tá dando um palpite lá do fundo. Qual que é? Gente, vamos ignorar o Ledu. Corta isso, pelo amor de Deus. O Ledu falou, e se usasse a trilha do Caminho das Índias? Ai, Ledu, não. É da Arábia, Ledu, não é Índia. Mas ia ser bom se começasse em vez de... Mas... A noite na... Começasse com... Pelo amor de Deus. Eu acho que se tivesse uma adaptação nacional de Aladdin, seria Caminho das Índias. É o mais próximo até agora. Ou os 10 mandamentos, né? Eu tenho esse. E se Jasmine não tivesse saído aquele dia e não tivesse dado pãozinho pras crianças, nunca teria conhecido Aladdin. E as crianças iam morrer de fome. Ah, que triste. Na animação, ela sai porque ela tá muito p*** com o fato deles estarem decidindo um príncipe pra ela. E ela simplesmente... Ela não sai pra voltar. Ela sai porque ela não quer mais voltar pro castelo. Assim. Ela realmente sai. Ela volta porque acham ela e levam ela de volta e acham. E aí justificam que o Aladdin tinha sequestrado ela. Mas na verdade o Jafar já queria pegar o Aladdin, porque descobriu que ele era o diamante bruto, pra ir lá pra ele, por ele. Gente, o Jafar se fantasiava de... Pois é. De velhinho e tal, pra convencer. Que aí eles fazem aquela cena lá que tem uma referência desse negócio dele se fantasiar, que é quando ele pega a lâmpada do Aladdin, mas é muito fraco. Eu ia falar alguma coisa e esqueci, olha só. Esqueci? Então termina. Não, que? Eu quero lembrar. O que você tava falando aí? Do Jafar, tava falando do Caminho das Índias. Parça. Que ela, a Jasmine fica e sai pra nunca mais voltar. Tony Ramos de Aladdin. E se o Aladdin não tivesse esquecido, ou o Abu não tivesse roubado a joia da Jasmine, será que ele teria voltado pra ver ela depois? Acho que sim, hein? Com certeza. Teria. Tava apaixonadinho, né? Mas ele teve uma desculpa melhor, assim. Ah, é, mas volta. Eu acho que não da mesma forma, mas... Uma vez gado, sempre gado. O amor é a maior joia. É isso aí, Guilherme Romântico. Guilherme Romântico. Sempre que você tá longe do seu amor, você tem que entregar a joia de volta pra ela. Quê? Bom, então é assim que a gente finaliza o nosso quadro E Se... Vamos para o nosso último quadro, que é o de recomendações. E agora eu aprendi que só tem um quadro depois do meu. Aprendeu. E o Caio recebeu mensagem. Vamos lá, estamos agora no nosso último quadro, quadro de recomendações, o quadro em que recomendamos coisas que gostamos, músicas, séries, filmes. E hoje eu queria recomendar para vocês uma série que é baseada no livro O Conto da Aia, e a série se chama The Handmaid's Tale, conta a história da June, que vive num Estados Unidos utópico em que... Distópico. Distópico, no caso. Utópico. Utópico não. Pelo amor de Deus. Distópico em que uma ditadura, como que eu vou dizer, uma ditadura religiosa, talvez, assume o poder e todas as mulheres agora são subordinadas, né? Então, as aias precisam engravidar porque o mundo está passando por uma... Os Estados Unidos está passando por uma crise de fertilidade. Enfim, as mulheres são totalmente subordinadas nesse filme, nessa série. Mas é uma série, assim, bem feminista e... Pra quem gosta aí do assunto, pra quem gosta das causas, vai se interessar. Uma série bem forte também. E vai voltar a terceira temporada semana que vem. Então essa é a minha recomendação. Eu tenho uma recomendação. Vindo de encontro com o Aladdin, né? A Naomi Scott é a principal, a Jasmine no filme. E eu conheci a Naomi Scott a partir de um filme que chama Lemonade Mouth. Não sei se vocês já assistiram. Que é um filme original da Disney Channel. Não me fala. De 2011. E é muito legalzinho. É um filme, assim, bem adolescente. Que conta a história de pessoas que são... Pessoas que são diferentes na escola e que eles se juntam pra formar uma banda, porque a música na escola é deixada de lado e tal. E é muito interessante, é muito legalzinho o filme e ela atua muito bem no filme também. E aí eu lembrei porque você falou de Shake It Up e a Naomi Scott também é uma das protagonistas do filme e é muito legal. Muito bom. Eu queria recomendar, então, falando de música, a música do Khaled, que é El Arbi, seria Sou Árabe, né, numa tradução. Ou se você quiser também escutar, tem uma... No YouTube você acha 45 minutos de música instrumental árabe relaxante aí, pra você você escutar enquanto você assiste o filme. Guilherme tá na vibe. É uma ótima recomendação. Eu queria recomendar também, uma coisa que já passou, mas... Saúde. É uma coisa que vale a pena recomendar, que é as HQs da DC Noites de Trevas Metal, que foi uma série de revistas em quadrinhos que eles lançaram no final do ano passado, eu acho que foi. E eu li, é muito boa esse episódio da DC. É uma história muito mais sombria do que estava acontecendo, assim. É um que envolve uma mitologia com o Batman totalmente diferente. Aparecem várias outras coisas e é uma coisa muito boa. Tem Marta? Não tem Marta, infelizmente. Mas é uma loucura. É muito confuso, mas muito. Vale muito a pena. É isso aí, são as nossas recomendações de hoje. Podemos encerrar? Podemos. Eu vou recomendar aqui uma coisa séria em vez dessas músicas árabes que eu nunca ouvi na vida, que é o livro... Eu ia recomendar uma coisa que eu já vi na vida, mas eu também não li o Neuromancer, eu queria recomendar, mas eu li a primeira frase dele e já gostei muito. Então eu tô recomendando sem nem ter lido o livro. Mas é um livro aí antigo já, bem datado, mas toda vez reformulado, reeditado. E que inspirou Matrix, né? E que inspirou muita coisa. Foi uma das primeiras obras de cyberpunk, que instaurou o mundo do cyberpunk. Então eu acho que vou gostar muito. Eu tô recomendando pra mim mesmo o livro. Vou dar um gancho pro Guilherme. Ele tá recomendando Neuromancer. Doeu o seu gancho que você me deu. Ele tá recomendando Neuromancer, que inspirou Matrix. Quem fez Matrix foi Keanu Reeves, que fez também John fez Wick. John Wick. Nossa, parabéns. Que perfeito o filme. Por isso que eu vou amar o livro. E ele Porque vai recomendar John Keanu Reeves 3 deve estar no livro também. Já passou o John Wick 3 e o... Mas eu recomendo. Alguém já viu? Vê todos os três, tá? Pelo menos. Vê Deus. O vídeo do Keanu Reeves brincando com o cachorro. E é isso, encerra aí. E eu acho que uma coisa legal de falar, a gente tá com um Instagram do podcast... Chama Além dos Ecrãs, normal, sem acento, tudo junto. É isso, né? Isso. E se vocês estão gostando do nosso conteúdo aqui, se quiser acompanhar mais do nosso trabalho lá, a gente posta notícias às vezes, a gente acaba postando fotos, recomendando os nossos podcasts. Então, se vocês gostam do nosso trabalho e quiserem seguir a gente lá, dá uma força, compartilhar. Isso. Segue a gente na nossa outra página também, que é @guiaaamaral. Dá biscoito lá nas fotos desse menino lá e é isso. Bom, gente, então esse foi o nosso podcast sobre Aladdin. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também gostaram de Aladdin, que não assistiram Aladdin, assim como o Ledu. Bom, é isso. Até mais. Até semana que vem, eu acredito que sim. E tchau. Tchau. Isso é um adeus. E um abraço. Alibaba é o shake do misterioso Alá, que vendia pãozinho no mercado em Bagdá. Se ao invés de pão, dinheiro e vendesse quibinho, ficaria riquinho e viria para cá. E é um negócio que puxa a gente pra ficar... E todo lugar. Ninguém vai cantar. Vai, podia ser essa aninha. É. Não, gente, pelo amor de Deus. É muito ruim essa música. É boa demais essa música.